as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Think of all the ones before, but now that I've found you, Then we dance to the rhythm that is burning like a flame. And when you touch me, I can hardly move you. Take my breath away, you give me all that I want to feel when we become as one. And then you take me to the heaven of your heart. Did nobody ever tell you you're the best thing that has ever been? Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco com Chris de Burgh, So Beautiful, Roxette, I Don't Want to Get Hurt e também Righteous Brothers, Unchained Melody. Já já, a gente está de volta. Tem Faith Hill para você. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Voltamos aí com Encontro Central, abrindo mais um bloco com Faith Hill, Brad. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away. The only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's watching over me. And suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove. And baby, all we need is just to be caught up in the touch. Slow and steady rush. Baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you breathe. Just breathe.

sei que sou engraçado, mas simplesmente não posso aguentar a angústia. Girl, I'm leaving you tomorrow. Menina, eu vou deixá-la amanhã. Seems to me, girl, you know I've done all I can. Me parece, menina, que você sabe que tenho feito tudo o que posso. You see a big stone and I bought one. Você vê, eu mendiguei, furtei e tomei emprestado. É por isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. É por isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. Por que razão no mundo alguém colocaria correntes em mim? Eu tenho pago minhas dívidas para conseguir isso. Todos querem que eu seja aquilo que querem que eu seja. Não fico feliz quando tento fingir isso. Não. É por isso que eu estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. É por isso que eu estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. I wanna be high, so high. Quero estar numa boa, numa I boa mesmo. Right. Quero ser livre para ter certeza que as coisas que faço estão certas. Quero ser livre. Just me. Apenas eu mesmo. Oh, isso que estou tranquilo. Tranquilo como uma manhã de domingo. Estamos apresentando Encontro Central.

tonight we will both discover our friends turn into lovers when I make love to you. And that midnight sun is gonna come shine through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Wherever you are, I love you. All my Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. of feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? What in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy. Músicas inesquecíveis. E fechando mais um bloco com Julio Iglesias, Crazy. Também Michael Bolton, That's What Love Is What About. Também Janet Jackson, Come Back To Me. Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love For You. The Corgs, Don't Look Back. E a nossa tradução do dia com Commodores, Easy. A gente volta já. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E agora tem pra você George Benson, In Your Eyes, em seus olhos. Estamos apresentando Encontro Central. See the reasons why our love's alive.

just for fun. But those days are gone. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Sheryl Crow, All By Myself e George Benson, In Your Eyes. Chegando aqui, Alexander O'Neill, Crying Over Time. Encontro Central, o coração batendo mais forte. to say, oh, when you stay here, oh, estamos apresentando Encontro Central. I really